Panorama Agrícola para 25 de dezembro de 2013, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte. Hoje é quarta-feira de lua minguante, 25 de dezembro de 2013, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: para muito sono, toda cama é boa. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere: Complexo Lagunar, pescador quer respeito e proteção. Dica do dia. Tome bastante água no verão. Água de coco e sucos naturais sem açúcar também ajudam. Chás e chimarrão hidratam, mas não substituem a água. Confira a entrevista de hoje. Ao longo deste ano de 2013, a Gerência de Marketing e Comunicação da EPAGRE e a Gerência Regional da EPAGRE em Tubarão produziram um vídeo intitulado Guardiões da Pesca, um trabalho da jornalista Eonir Malgarese. Esse vídeo foi lançado durante o mês de novembro na região de Laguna. E nós estivemos em Laguna ouvindo pescadores sobre os principais desafios do Complexo Lagunar Sul. Os pescadores, eles apontam como os maiores desafios para a continuidade da pesca na região a poluição e a pesca predatória. Os próprios pescadores pedem que as autoridades aumentem a fiscalização em torno das lagoas da região de Laguna para que o período do defeso do camarão, por exemplo, seja respeitado. Você ouve agora aqui no Panorama Agrícola a primeira entrevista que fizemos com o pescador Loerte Santos de Oliveira, que tem 63 anos e é pescador desde o ano de 1970. Eu pesco camarão, o que vem na rede, né? Camarão, peixe e siri. Qual é o principal peixe aqui da região? O principal pescado nosso é o camarão. Em termos de peixe? De peixe é a tanhota. Quantos quilos de camarão por mês ou por semana? Olha, nós estamos numa situação difícil ultimamente e deu mais uma melhorada. Mas nesse ano passado ficou na média de 6 quilos dia. O senhor sempre sobreviveu da pesca do camarão? Da pesca do camarão, sim. E as outras pescas entraram como uma ajuda, né? Mas a frente mesmo, a potência é o camarão. O corte é o camarão. Qual é a sua rotina diária? A minha rotina diária de pescador é ir no mar. Quer dizer, eu saio de manhã, vou para o mar, para pesca. A boca da noite vou colocar a rede, de manhã vou buscar a rede. E é sempre assim. Agora não, agora estou pescando siri. Ao longo dos anos tem aumentado ou diminuído a quantidade de camarão que o senhor pega? Olha, nós vivemos num período muito difícil, onde não dava mais de tirar um salário por mês. Mas agora com defesa recuperou a lagoa. Recuperou bem, então aumentou a produção. Tem pescador que chega nessa produção que eu falei na época da temporada, mas tem pescador que passa bem mais. Aquele que migra mais para lá e para cá, né, não fica fixo, esse produz mais. Com a pesca do camarão, o senhor tem sustentado a família há quantos anos? Sim, eu sempre sustentei a família da pesca do camarão. É o senhor, a esposa aí? E quer dizer, eu hoje sou separado, né? Já tenho uma outra companheira, mas criei os filhos e estudei com a pesca do camarão. Estudou o quê? Um formou-se em agronomia, o outro terminou o ensino médio e foi trabalhar, todos estão empregados. Na sua avaliação, qual é o principal desafio hoje para o pescador? Olha, nós temos dois grandes desafios. O número um do desafio para o pescador é a poluição nas águas. Tá? Esse é o maior desafio, é a poluição. E o segundo é a falta de um controle com a fiscalização para que a gente esteja as coisas mais controladas. A pesca predatória. Isso precisa, no caso, também da conscientização do pescador. A conscientização do pescador é assim, ó. Nós fizemos um trabalho de conscientização. E nós precisávamos de avançar e nós não conseguimos uma assinatura do Ministério da Pesca para que nós avançássemos nesse trabalho. Veja que o primeiro defeso que nós fizemos do camarão, Na avaliação da polícia ambiental, fiscalização, deu 95% de controle, quer dizer, o pescador não foi para as águas pescar durante o defeso. Mas com o passar do tempo, a falta de uma assinatura de um documento que nós pedimos, que fosse dar controle na pesca, voltou aos poucos e aos poucos, mas não, agora nós temos a maioria do pescador está parado. Quem agride aí dentro das lagoas é o não pescador. Quer dizer, tem pescador junto também, mas a maioria não é pescador. E aí para ele não interessa a defesa. E no caso da poluição, o principal motivo é a poluição que vem do Rio Tubarão? Não, para nós aqui para a Lagoa de Cima é a poluição que vem do Rio Diuna, o agrotóxico. Rio Diuna vem de onde? Vem aqui de Imbituba, né, a norte. Paulo Lopes começa lá na caída para cá, essa bacia do Rio Diuna. Agrotóxico? Agrotóxico. E do Rio Tubarão também tem problema? Do Rio Tubarão dá mais problema para a nossa região aqui, região sul da Lagoa, Lagoa Santo Antônio aqui. Para nós, o pesado que nós pesquemos na Lagoa Imaruí, na Lagoa Mirim, é o agrotóxico e é o Rio Diuna, sem sombra de dúvida. Temos certeza absoluta do que estou dizendo. Depois de ouvir Loerte Santos de Oliveira, pescador de Laguna, nós também entrevistamos o pescador Antônio Vieira, conhecido por Mancha, que tem 65 anos e pesca desde os 12 anos. Olha, depende a situação da lagoa, das águas. No verão mesmo dá para o cara pegar 10, 12, 5, 6, 8. O ano passado teve gente pegar 100 quilos numa noite. 100 quilos de camarão numa noite? Numa noite. Mas isso é raro? É raro, é raro. Agora a lagoa está se recuperando, porque a turma está em cima, os próprios pescadores, só nós não temos apoio das autoridades. As autoridades estão sendo um fracasso para nós no Complexo Lagunar. O que o senhor espera das autoridades? Nós esperamos que eles cumpram com o dever deles, cuidar da lagoa, principalmente na época do defeso, que eles não cuidam da lagoa. Sim, tem a época de defesa, o pescador respeita, mas precisaria de mais fiscalização, é isso? Mais fiscalização no Complexo Lagunar, por causa que alguns pescadores respeitam e o outro não, que a maioria não são pescador, daí eles vêm explorar a lagoa. Explica um pouquinho melhor isso, seu Antônio. O não pescador vem explorar a lagoa. Quem seriam esses não pescadores? Os não pescadores são os caras que são fichado ou não são fichado, são pedreiro, carpinteiro, motorista, que vão explorar a lagoa na época de defesa. Vão explorar a lagoa na época indevida, então? Isto, pode ser assim, na época indevida. É uma alternativa de renda para eles, mas prejudica a reprodução. Prejudica a reprodução e prejudica o pescador. Pega os infratores e tem que pegar, multar e jogar na cadeia. Para eles aprenderem a respeitar. Fazendo uns 10, 15 isso, eles vão passar a respeitar. Além do defeso, o pescador aqui na região de Laguna enfrenta algum outro problema? O problema que nós enfrentamos aqui é a natureza, né? A enchente. As enchentes que daí poluem muito a lagoa do Rio Duna, o Rio Tubarão, que nós temos 4 rios no Complexo Lagunar. O Rio Duna, Rio da Garça, Rio da Leontina e o Rio Tubarão. Aí desboca tudo na lagoa, dá poluição. A única alternativa que tem para safar isso que está aí é a dragagem da ponte à barra. Aí vai livrar a lagoa, a poluição. O Rio de Tubarão, eles querem dragar o rio, nós estamos trabalhando para ver se eles não dragam o Rio de Tubarão, porque o rio já é mais fundo que a lagoa. E tem um barranco na subida da lagoa que vai aterrando tudo, cada vez vai aterrando mais sem dragar o Rio Tubarão. O senhor que está há 50 anos na pesca, dá para sustentar a família? Olha, uns 6, 8 anos para trás não dava mais, agora está recuperando a lagoa de novo. Com todo o trabalho que nós temos, que nós fizemos parte de um plano, iniciativa popular. Temos trabalhando em cima disso, temos corrido aí por tudo que é lado, atrás de assinatura de gente, mas eles têm medo, que a maioria do pescador não são pescadores, têm medo de assinar por causa desse defeso. O senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho filho, tenho 5 filhos. Conseguiu sustentar os 5 filhos? Com a graça de Deus. Mas só que eu trabalho na lagoa e trabalho no oceano. Trabalhava do Rio Grande aqui em Santa Catarina. Pesca embarcada? Pesca embarcada. Aí pega que tipo de peixe? aí pega tudo, né? Pegava tudo, agora hoje em dia já está mais em restrição, que está em extinção a maioria do produto pescado, que a tecnologia dos barcos estão acabando com tudo, e a natureza não tem tecnologia. Para ela, a reprodução dela é aquela que está ali. Daí o ser humano só quer tecnologia e a natureza não se repõe conforme o desgaste da natureza. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com os pescadores Loerte Santos de Oliveira, 63 anos, e Antônio Vieira Mancha, 65 anos, ambos de Laguna, e que participaram do vídeo Guardiões da Pesca lançado pela EPAGRE. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.